Banda Ison, ao som das marcantes. Simbora, CGZ. Vamos assim na batida, agora está ligando. É Jayce Raio e Banda Ison, ao som das marcantes. Vamos assim, ó. Passo luz e claro, solidão ao meu lado, eu vendo suas fotos, eu vou aumentar. Cai a noite, eu fico vendo estrelas, pensando em você, que não está aqui. Eu vejo, não posso te amar, por isso vem me provocar, e que me faz chorar e chorar. No meio da noite, me liga pra saber como está, que ainda pensa em mim, ou deixa de me amar, ninguém vai entender, se eu contar a história para alguém, por isso vou dar. Quero me arriscar, sei que não é certo, mas não quero te perder, eu te amo. Iso, ao som das marcantes. Ricardo Sotres. O que todos querem é só separar nós dois. E se eu que querem, vou continuar te amando. Eu não tô nem aí pra que os outros vão ser. O que a gente sente, ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não vivo pra você. Se que não presta, só me vive em confusão. Querem nos separar e acabar com o nosso amor. Tirar você de mim. E tira você de mim. O nosso amor, todos querem corromper. Querem nos abaixar. E tira você de mim. Eu amo você. E não importa o que vão dizer. Eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero só você. Ha! É, gente, raio. Ai, DJ Luiz. Pode ter certeza, se você eu não sou nada, você sempre será o meu eterno namorado. E ninguém faz ideia do quanto eu te quero, do quanto eu amo você. Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Sei que não basta, só me meto em confusão. Querem nos separar e acabar com o nosso amor. Tirar você de mim. Todos querem corromper. Querem nos abaixar e tirar você de mim. O nosso amor. Todos querem corromper. Querem nos abaixar e tirar você de mim. Eu amo você. E não importa o que vão dizer. Eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero só. Digo o telefone quando escuto a minha voz. Eu religo outra vez. Você sabe que eu preciso ouvir o seu alô. Não faz isso comigo. Meu amor, não vivo sem você. gente. Foi capaz de ter Deus indiferente. Se falar de mim, o quê? Oh, sim. Te prometo, não mexo tua camisa. Toda vez alguém ouça te avisa. Nunca te verei. E vai me envolver. Só ficar de vez em quando. Esse amor de contrabando eu não quero viver. Só ficar de vez em quando. Esse amor de contrabando eu não quero viver. É banda isso. Simbora, Renata. Prometo não passar na sua frente. Sou capaz de ter Deus indiferente. Se falar de mim assim. Te prometo não baixo tua camisa. Toda vez que eu amo, sem te avisa. Nunca te ver. Que vai me envolver. Só ficar de vez em quando. Esse amor de contrabando eu não quero viver. Esse amor de contrabando só fica de vez em quando eu não quero viver. O Charlie Campo é chique. Simbora, som. É banda isso. Simbora, Paulista, meu amigo. O negócio vai pegar. Duas paixões me dividem. Um é por dinheiro e o outro é por amor. O que fazer se eu tenho que escolher? Sei que é tão difícil escolher. Não dá, não. Que é assim, ó. Se eu escolher amor, eu vou perder o luxo que outro me dá. Se escolher dinheiro, eu vou chorar por não ter você pra me abraçar. Se escolher amor, eu vou perder o luxo que outro me dá. Se escolher dinheiro, eu vou chorar por não ter você pra me abraçar. Simbora, Marcos! Oh. Eu era uma menina e você não se importava. Me achava mal. Se você não para de me olhar, agora tô em outro e pra você não manda. É, tudo muda. Vem a volta pra si, agora não manda. É, tudo muda. Agora é você quem corre atrás, não, não, não dá. Barão Vermelho, vou amar você. Vem curtindo o show. É banda Isa ao vivo. Vamos assim, Billy Lee. Banda Ison, ao som das marcantes. Pela 15ª, 30ª vez na Califórnia. Sora não vai trazer você, ligar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais, hoje o nosso amor se escondeu. Aqui estou pensando em ti, no quarto sinto tanto frio. Eu me apaixonei, será que vou te esquecer? Sonoro dizer tudo que eu sinto por você. Tô DJ Alessandro do Aço e DJ Tambor. Esse som bate forte em mim, junto com sua nova direção. E a equipe Barão Vermelho, vou amar você. É banda Isso, ao som das marcantes. Não canso na hora de ser tudo que eu sinto por você. Com DJ Alessandro do Assi e DJ Tambor. Esse som bate forte em mim, junto com sua nova direção. E a equipe Barão Vermelho, vou amar você. Eita, lasqueira! Simbora, Kelly, só na penizinha. Foi culpa do amor. Me encontrei com você, me apaixonei mais uma vez por ti. E agora não tem como fugir. Vem cá, não desfaz. Você é minha garota. Vem aqui, pegue nas minhas mãos e leve pra perto de você. Pra perto de você. E vem, e vem. Só pra tocar seu coração. Esse coração é difícil, vou arrancando do peito. Eu sei que não é a mesma, por tão distante amor não quero. Por favor não diga me que não dá mais, chorando estou. Apaixonado por você, como explicar o coração? E tu te vais e te perdi, como dizer o que senti? Poder seguir. É banda Isso. Como fingir que você ainda se importa? Que você sempre estará junto a mim. Procurando onde está, não sei aonde. Solitário, confundido, louco por você. Eu sou um homem pouco vivo a pensar em ti. E esse coração que existe em amar você. Ele me sinta claro que não quer que vá. Esse coração jamais vai poder aceitar. Ele sente falta do carinho e do calor, e me culpa por levar. Procurando onde está, não sei aonde. Tô solitário, confundido, busco por você. Eu sou um homem porque vive a pensar em ti. E esse coração que existe em oh! Vem, vem, vem, curtindo o som do melodia assim, ó. Só nas marcantes. Vem, meu bicho, Luiz, joga na sequência. É banda Isso. Fica assim, ó. Hoje eu chorei meu quarto, eu vi seu retrato lindo na parede. É tanta saudade que no peito invade amor. Grito seu nome, tento disfarçar, mas não sei como fugir. Se você não tá, onde você se esconde? Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite. Novamente a te procurar, prometo te dar amor eternamente. Quero te falar que eu já me decidi. Com você vou ser feliz. É com você que eu vou viver essa paixão. Eu sou completamente louco por você. Eu não consigo nem pensar em solidão. Eu só penso eu só sei amar você. Meu amor, isso é feminista e bom na isso. É banda isso. Se vai, meu amigo. De boa. E assim, ó. Vou mudar esse filme. Ouvir a razão e te esquecer. Recuperar meu coração. Esvaziar as lembranças que façam me perder a ti. Que era pra eu sorrir, mas eu chorei. Venha você. Outra vez, mas era uma menina, só uma menina de pouco mais. 2016. Vem, vem. Mas era uma menina, só uma menina de pouco mais de 16. Eu me apaixonei outra vez. Mas era uma menina, só uma menina de pouco mais. Aí, Renata, minha gata. Simbora. Um abração, nossa amiga Veraldo, toda essa galera. Aí, Marte. Não vai ficar porre. Vamos curtir as ondas marcantes assim, ó. É gente Raiol e Banda Iso. É Banda Iso. Como assim, ó? Eu sempre relembro dos dias felizes que passamos juntos. Marcou meu viver. Ai, Kelly. O tempo passou, mas não conseguiu apagar. Você está gravado em mim. Me diz como você esquecer. Ai, bebo, te esquecer. Pra sempre vou te amar. Eu preciso te arrebenta. Quem dança é ela, viu? E mais ninguém. Aí vem o meu amigo, simbora, Banda Iso. Só recordação do quilômetro 19. É nóis! O tempo passou, mas não conseguiu apagar. Tomando todas, é isso? Vamos lá, meu filho. Simbora, DJ. Aí, Renata, é assim, ó. Parece que você saiu de um sonho. Você parece até irreal. Chegou com essa carinha. Tá deprimindo meu coração do mal, da solidão. Meu herói, que chega pra me salvar da solidão. Que eu vou fazer sem esse amor? Diz pro meu coração, meu herói. As cores não estão mais artificiais. A lua e as estrelas nunca brilham mais. Feito um clipe romântico, falta um filme. Ricardo CD, ah, tá mais bonito hoje, bichinho. Adorei. Ai, DJ Luiz, achei o cabelo. E eu que planejei contigo uma vida inteira, queria te dar o sol, o céu e a primavera. Mas você brincou comigo com o que eu sonhava. Eu te dava tudo e não me dava nada. Não me dava nada. Agora siga seu caminho e para com esse jogo. Você mentia na minha cara e eu sentia nojo. Eu tava tão apaixonada que não enxergava. Tudo era mentira, era uma farsa. Já quer roubar, né, bichinha? Era uma farsa. Eu dizia te amo, você dizia eu quero construir contigo uma vida inteira. Prometo te amar, te dar meu paraíso. Mente, eu calmei e parecia verdade tudo que me falava e ainda estou te amando. Que eu cheguei a imaginar que esse amor era pra sempre, mas é uma torre de papel. Foi total de leite vestibular e lê no chão. Simbora, simbora, simbora, Paulista, meu filho. Vamos lá, é Geis e Raião. É pra isso. Ai, Billy. Surpreendi mais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. E o tempo do cabelo me valorizei. Entrei na academia e eu malhei, malhei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei um novo namorado. Pensou que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor. Paulinho, simbora leite vestibular. Simbora Kelly. Não, não peça outra chance não. Não brinque com meu coração. Esqueça e vai. Não, não quero uma canção de amor. Não quero esquecer a dor que você deixou. DJ André, outra vez chorar. DJ André, DJ André, tocou a nossa canção. Eu sei que mal sou, vou lembrar de você. E desde quando eu vi você, meu coração vai apertar. Outra chance não vou te dar. Outro amor eu vou entrar. Estou dividido entre o meu amor e uma antiga paixão. Desde que ela voltou, e o quê? Eu não sei mais o que é certo. Bora, bora! ao som das marcantes. A gatinha aquela que precisa de boa com a gente. Estou dividido entre o meu amor e uma antiga. Desde que ela voltou, eu não sei mais o que é certo. Comigo assim, vai. Só mais uma chance, vai, yeah. Outra que me faça esquecer nós dois. Por onde quer que eu vá, te vejo em tudo. Você me enlouquece e deixa confuso. Assim, Renata. Uma chance vai ter. Outro amor não há que me faça esquecer nós dois. Você vai me ser uma a estrela e o luar. Sei que vai. Sei que vai. Se bora nas marcantes. Banda ISO. Isso é Beninix e Banda ISO ao vivo na Califórnia. É como vício você vem me procurar. Como faz desde o início, cada vez se quer voltar. É como se eu, no calor da minha cama, você jura que me ama e me pede pra ficar. Logo agora que eu quase esqueci. Eu me acostumei a viver só. Sempre só. Não, de novo não. Não quero abrir de novo as portas pra você. Eu juro. Não, de novo não. Não vou deixar essa loucura me levar. Morrer de paixão. Eu juro que não. Tirando na batida. Silêncio. São as melhores das marcantes. É banda aí. Como no filme, tudo aconteceu. Eu tive com um beijo, depois me entreguei. Parecia um sonho, mas quando acordei, estava em seus braços, me apaixonei. Meu Deus, por que ela partiu sem razão? Quero ver vocês! Antes, me faz gritar. Me pego aqui chorando, pensando em você. Que sorte, o destino foi. Levou você pra longe, onde você está? Como você está? Isso é Beninix, ao vivo pra você na Califórnia. Que banda ISO? É banda ISO. foi como no filme, tudo aconteceu. Eu te vi com beijo, depois me entreguei. Parecia sonho, mas quando acordei, estava em seus braços, me apaixonei. Meu Deus, por que ela faz isso sem razão? A distância me faz gritar, me pego aqui chorando, pensando em você. Aqui pensando em nós, perdoe se te machuquei, meu bem, não foi por mal. Não sei se vai voltar. Hades, me faz gritar, me pego aqui chorando, pensando em você. Diz, o destino foi, levou você pra longe, onde você está. Banda Izon, ao som das marcantes. Se mulher Cristina, se eu sou da rocha, pra dançar bem coladinho, e vem, e vem, e vem. Se mulher, se Ricardo, você vem. É Banda Izon. Naquele dia que eu vi o bandido, prometi pra você que voltaria. E aí, olha a galera do fudão aí, ó. Eu fui buscar meus sonhos no garimpo. Vem, vem. Já tinha decidido ficar rico. Pra te envolver, resolvi trazer todas as riquezas e colocar em você. Pra te convencer, aprendi a falar inglês. I love you not, vou te dizer. Você é o meu ouro negro. Ondas marcantes, te amei, não dá pra esquecer. Ao teu lado não me falta nada, você é o meu ouro negro. As ondas marcantes, não dá pra esquecer. Ao teu lado não me falta nada. É banda isso. E vem, e vem, curtindo o som da rocha assim, ó. Naquele dia que eu me vi o partido, tá chovendo aí, é. Prometi pra você que voltaria. Muito quente aqui, cara. Eu fui buscar meus sonhos no garimpo. Derretendo. Já tinha decidido ficar rico. Pra te envolver, resolvi trazer todas as riquezas, a galera todo fundão aí de boa. Pra te convencer, aprendi a falar inglês. I love you not, vou te dizer. Você é o meu ouro negro. As ondas marcantes, não dá pra esquecer. Ao teu lado não me falta nada. Você é o meu ouro negro. As ondas marcantes, te amei, não dá pra esquecer. Ao teu lado não me falta nada. É Banda Izon. O nome dele é Billy Dixie. Ouro negro, ao som das marcantes chamei. Não dá pra esquecer teus beijos. Ao teu lado não me falta nada. Você é o meu ouro negro. Ao som das marcantes, não dá pra esquecer teus beijos. Ao teu lado não me falta. São as melhores pra recordar esse ano. Sentir, e fecho

Te quero, amor. Me entregar pra sua paixão de qualquer jeito, só me gagueada. Pra esse amor que é tão grande que não cabe no meu peito. Quero você hoje, quero você hoje, e sabe amanhã. É pra você colher. Quero você hoje. Sabe amanhã. De fora, show! Aí, Billy Mix, vamos mudar assim, ó, pra dançar mais coladinho. Banda, banda. Negócio e mais. Som. Ô, Zezé, abraço pra tu, menino. Vamos assim, DJ Luiz. Só no forrozinho das antigas. Pra dançar coladinho. Vamos! Está no ar. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Está no ar. Com tanta magia me encanta teu olhar que nunca mais poderei esquecer. Está no ar. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Está no ar. Com tanta magia me encanta teu olhar que nunca mais poderei. Está no ar. E com a canção me deixará. E em cada canção vou te falar que te procuro em tudo que eu faço. Ver teu sorriso em todos os lábios e em teus olhos o teu olhar. E a tua voz dizendo te quero. E se você não quiser mais voltar, te juro que vou cantar. Com toda a força que há dentro do meu coração, com toda a nossa palavra. Ao mundo vou falar, ao mundo vou cantar. Se não quiser me ouvir, o mundo vou que eu sempre quis te falar. Se peço pra voltar, eu nunca deixei de te amar. Simbora, Renata, minha gata. É gente Raiol e Banda Ison, ao som das bagunças. Banda Ison, ao som das bagunças. Ricardo Chedez, DJ Luiz. E em toda canção, e em toda canção vou te falar que te procuro em tudo que faço. E teu sorriso em todos os lábios, e os teus olhos, o seu olhar. E a tua voz me dizendo te quero. E se você não quiser mais voltar, te juro que vou cantar. Com toda a força que há dentro do meu coração, com toda a minha palavra. Eu sempre quis te falar. Se peço pra voltar, eu nunca deixei de te amar. Eu nunca deixei de te amar. Eu nunca deixei de te amar. Eu nunca deixei de te amar. Capturando nosso som, Ricardo Cedês. É gente raiol. Se você quiser voltar pra mim, volte antes que amanheça. Pois eu sei que a dona do meu coração abandonou. Volte antes que eu enlouqueça. A solidão que você deixou, não sofro mais, já me sufocou. Mas olha, meu amor, eu te peço que tenha pena de mim, porque tudo que dói no peito é amor e não tem jeito. Essa dor que dói não me deixa brincar que eu te... César é poderosa. Porque tudo que dói Jayce Rayal e Banda Izon. Se você quiser voltar pra mim, faz o quê? Nossa, tem medo dele, é muito grande, né? Pois eu sei que a dor do meu coração afina muito. Nossa, antes que eu me enlouqueça, a solidão que você deixou, não sofro mais, já me sufocou. Mas olha, meu amor, eu te peço que tenha pena de mim, porque a dor que dói no peito é amor e não tem jeito. Essa dor que dói não me deixa negar que eu te amo, porque a dor que dói nosso empresário Paulinho. É só sucesso com apoio total de Leite Vestibular e Lojas Lemos Som. Simbora assim, ó.